Fecheiro 4, capítulo 3. Abandonei a mesa transtornada. Era difícil convencer-me de que Nino estava realmente ali, em Milão, naquela sala. Todavia, ali vinha ele ao meu encontro, a sorrir, mas em passo moderado, sem pressa. Apertámos a mão um ao outro, a dele muito quente, a minha gelada, e manifestámos o nosso contentamento por nos vermos passado tanto tempo. Saber que finalmente a parte pior da noite já passara e que agora o tinha na minha frente em pessoa, atenuou o mau humor, mas não a agitação. Apresentei-o ao crítico que elogiara o meu livro generosamente. Disse-lhe que era um amigo de Nápoles, que fizéramos o liceu juntos. O professor, apesar de também ter levado algumas estocadas de Nino, foi gentil. Elogiou-o pela maneira como tratara o tal indivíduo. Referiu-se a Nápoles com simpatia. Falou com ele como se falasse com um estudante brilhante que precisava de ser encorajado. Nino contou que vivia em Milão havia anos, que se dedicava à geografia económica e que pertencia, e sorriu, à categoria mais miserável da pirâmide académica, ou seja, a dos assistentes. Fê-lo de modo cativante, sem o tom amuado que tinha quando era mais jovem, e pareceu-me que vestia uma armadura mais leve do que aquela que me seduzira no liceu, como se tivesse desembaraçado de um peso excessivo para poder esgrimir com mais rapidez e elegância. Notei com alívio que não usava aliança. Entretanto, algumas das amigas de Adele tinham-se aproximado para que eu lhes assinasse o livro, o que me emocionou, uma vez que era a primeira vez que me acontecia. Hesitei, não queria perder Nino de vista, nem um segundo, mas também desejava atenuar a impressão de rapariguinha atrapalhada que certamente lhe causara. Por isso, deixei-o na companhia do professor idoso. Chamava-se Tarratano e acolhia as minhas leitoras com delicadeza. Tencionava despachar-me depressa, mas os livros eram novos, a cheirar a tinta, distantes dos livros gastos e mal cheirosos que Lila e eu íamos buscar à biblioteca do bairro, e não tive coragem de os estragar apressadamente com a esferográfica. Exibi a minha melhor caligrafia dos tempos da professora Oliviero. Inventei dedicatórias elaboradas, que foram causa de alguma impaciência por parte das senhoras que aguardavam. Filo com o coração aos saltos, vigiando Nino. Tremia ao pensar que ele pudesse ir-se embora. Mas não foi. Adele, entretanto, aproximara-se dele e de Tarratano, e Nino dirigia-se a ela com deferência, mas também com desenvoltura. Recordei-me de quando ele falava com a professora Galiani pelos corredores do liceu. E não me foi difícil ligar mentalmente o estudante liceal, brilhante de então, ao homem jovem de agora. Mas rejeitei instintivamente, como se tratasse de um desvio inútil que nos fizera a todos sofrer, o estudante universitário de Ischia, o amante da minha amiga casada, o rapaz desvairado que se escondia na casa de banho da loja da Piazza dei Martiri, e que era pai de Gennaro, o menino que ele nunca vira. É verdade que a impetuosidade de Lila o pusera em debandada, mas na altura pareceu-me evidente que isso era apenas um parênteses. Por muito intensa que essa experiência tivesse sido, e embora pudesse ter-lhe deixado marcas profundas, hoje estava terminada. Nino reencontrara-se, e isso deu-me satisfação. Pensei, tenho de dizer a Lila que o encontrei, que ele está bem. Depois mudei de ideias. Não, não lhe o direi. Quando terminei as dedicatórias, a sala já estava vazia. Adele pegou-me na mão com delicadeza, elogiou-me muito pela forma como falei do meu livro e como respondi à péssima intervenção. Assim a classificou, do homem das lentes grossas. Uma vez que eu negava ter mostrado tanta competência, sabia bem que não era verdade. Ela pediu a Nino e a Tarratano que se pronunciassem, e ambos naturalmente se desfizeram em elogios. Nino chegou a dizer, olhando para mim, sério. Não imaginam o que esta rapariga já era quando andava na escola secundária. Inteligente, culta, muito corajosa, muito bonita. E enquanto eu sentia o rosto em brasa, começou a contar com uma graça irónica o meu conflito com o professor de religião, alguns anos antes. Adele ouviu com atenção, riu-se muito. Na nossa família, disse, notámos logo as qualidades da Helena e em seguida anunciou que fizeram uma reserva para jantarmos num local pouco distante dali. Fiquei alarmada, murmurei com embaraço que estava cansada e não tinha fome. Dei a entender que, uma vez que não nos víamos havia tanto tempo, gostaria de dar uma volta com o Nino antes de me ir deitar. Sabia que era uma indelicadeza. O jantar era para me felicitar e para agradecer a Tarratano as suas diligências em defesa do livro, mas não fui capaz de me conter. Adele olhou-me um instante com ar irónico, respondeu que o meu amigo evidentemente também estava convidado e acrescentou misteriosa, como se quisesse compensar-me do sacrifício que eu fazia. Tenho uma boa surpresa reservada para ti. Olhei para Nino, ansiosa. Teria aceitado o convite? Ele disse que não queria incomodar, olhou para o relógio e aceitou. Capítulo 4. Saímos da livraria. Adele discretamente foi à frente com Tarratano. Eu e Nino seguimos-los. Mas logo concluí que não sabia o que dizer-lhe. Receava que qualquer palavra me saísse errada. Ele encarregou-se de evitar o silêncio. Voltou a elogiar o meu livro, depois começou a falar dos Airota com grande apreço. Designou-os como a mais civilizada das famílias que têm algum valor em Itália. Disse que conhecia Maria Rosa, está sempre na primeira linha. Há duas semanas travámos uma acesa discussão. Deu-me os parabéns, porque acabara de saber por Adele que eu estava noiva de Pietro. E surpreendeu-me quando mostrou que conhecia o seu livro sobre os rituais báquicos. Mas falou sobretudo com deferência do chefe da família, o professor Guido Airota, um homem verdadeiramente excepcional. Irritou-me um pouco o facto de ele já ter conhecimento do meu noivado. E causou-me um certo mal-estar o elogio ao meu livro ter servido de introdução ao elogio muito mais insistente a toda a família de Pietro e do livro de Pietro. Interrompi-o, quis saber coisas sobre ele, mas foi vago. Fez apenas leves referências a um livro que estava para sair e que classificou como aborrecido, mas de obrigação. Insisti. Perguntei-lhe se encontrara dificuldades nos primeiros tempos em Milão. Respondeu-me com poucas palavras e imprecisas sobre os problemas de quem chega do Sul sem um tostão na algibeira. Depois perguntou-me de repente: voltaste a ir viver para Nápoles? Por enquanto, sim. Para o bairro? Sim. Eu cortei definitivamente com o meu pai e não me encontro com ninguém da minha família. Que pena. Está bem, assim. Só me custa não saber notícias da Lina. Por momentos pensei que estava enganada. Que Lila continuava a fazer parte da vida dele. Que não viera à livraria por minha causa, mas só para saber notícias dela. Depois disse-me que se tivesse de facto querido saber notícias de Lila, em tantos anos teria arranjado maneira de se informar. E reagi com brusquidão, no tom claro de quem quer encerrar depressa o assunto. Deixou o marido e vive com outro. Teve um rapaz ou uma rapariga? Um rapaz. Fez uma expressão de descontentamento e disse: a Lina é corajosa, até demais, mas não sabe ceder à realidade. É incapaz de aceitar os outros e de se aceitar a si própria. Gostar dela foi uma experiência difícil. Em que sentido? Não sabe o que é dedicação? Se calhar exageras. Não, é mesmo defeituosa. Na cabeça e em tudo, até no sexo. Estas últimas palavras, até no sexo, tocaram mais do que as outras. Portanto, Nino emitia um juízo negativo acerca da sua relação com Lila? Portanto, acabara de me dizer, perturbando-me, que esse juízo abrangia também o campo sexual? Por alguns segundos, os meus olhos fixaram-se nas figuras escuras de Adele e do amigo que seguiam à nossa frente. A perturbação transformou-se em ansiedade. Percebi que, até no sexo, era um preâmbulo que ele pretendia tornar-se ainda mais explícito. Anos antes, acontecera que Stefano, depois do casamento, me fizera confidências, me falara dos seus problemas com Lila, mas fizera-o sem nunca se referir ao sexo. Ninguém do bairro faria tal coisa ao falar da mulher de quem gostava. Era impensável, por exemplo, que Pasquale me falasse da sexualidade de Ada, ou, pior ainda, que António falasse com Carmen ou Gigliola a respeito da minha sexualidade. Os homens faziam isso uns com os outros, e de forma ordinária, quando não gostavam de raparigas ou quando tinham deixado de gostar. Mas entre rapazes e raparigas, não. Contudo, deduzi que Nino, o novo Nino, achava absolutamente normal discutir comigo o assunto do relacionamento sexual que tivera com a minha amiga. Fiquei embaraçada, esquivei-me ao assunto. Também não deverei falar com Lila sobre isto, pensei. E, entretanto, disse-lhe com falsa desenvoltura: são águas passadas, não falemos de coisas tristes. Vamos antes falar de ti. Em que trabalhas? Que perspectivas tens na universidade? Onde moras? Vives sozinho? Mas com certeza mostrei demasiado ímpeto. Ele deve ter sentido que mudei de assunto à pressa. Sorriu, irónico. Fez menção de me responder. Mas tínhamos chegado ao restaurante. Entramos. Capítulo 5. Adele distribuiu os lugares. Fiquei ao lado de Nino e em frente de Tarratano. E ela ao lado de Tarratano e em frente de Nino. Fizemos os pedidos e a conversa começou de imediato a desviar-se para o homem das lentes grossas, professor de literatura italiana, segundo percebi, colaborador assíduo do Corriere della Sera e democrata cristão. Desta vez nem Adele nem o amigo se contiveram. Fora das formalidades da livraria, disseram todo o mal possível do indivíduo e elogiaram Nino pelo modo como o enfrentara e o fizera debandar. Divertiram-se particularmente a relembrar as palavras com que Nino o atacara enquanto ele abandonava a sala, que tinham ouvido e eu não. Perguntaram-lhe como dissera exatamente. Nino esquivou-se, dizendo que não se lembrava. Mas depois as palavras surgiram, talvez reinventadas para aquele momento. Algo como: o senhor, para tutelar a autoridade em toda a sua expressão, estaria disposto a suspender a democracia. E a partir daí só eles os três falaram, com um entusiasmo crescente, de serviços secretos, da Grécia, das torturas nas prisões desse país, do Vietnã, da inesperada aparição dos movimentos estudantis, não só em Itália, mas em toda a Europa e no mundo, de uma intervenção no Ponte, assinada pelo professor Airota, que Nino disse partilhar, palavra a palavra, a propósito da situação da investigação e do ensino nas universidades. Vou dizer à minha filha que você gostou, disse Adele. A Maria Rosa achou o artigo feio. A Maria Rosa só se interessa por aquilo que o mundo não pode dar. Muito bem, é isso mesmo. Eu nada sabia sobre esse artigo do meu futuro sogro. O assunto tirou-me à vontade. Fiquei a ouvir em silêncio. Primeiro os exames, depois a licenciatura e a seguir o livro e a sua publicação repentina haviam absorvido grande parte do meu tempo. Andava só superficialmente informada sobre o que acontecia no mundo e pouco ou nada me chegara aos ouvidos a respeito de estudantes, manifestações, recontros, feridos, detenções, sangue. Como já não me encontrava na universidade, Tudo o que de facto sabia sobre aquele marasmo eram as resmunguices de Pietro, por carta, queixando-se daquilo que definia como a idiotice pisana. Por isso ouvia compor à minha volta um cenário de traços confusos. Traços esses que os meus comensais pareciam saber decifrar com extrema precisão, e Nino ainda mais do que os outros. Estava sentado a seu lado, à escuta. Tocava com o meu braço no dele, um contacto de tecidos apenas, mas que me emocionava. Conservava a propensão para os algarismos. Referia-se aos números de inscritos na universidade, hoje em dia uma multidão, e sobre a capacidade real dos edifícios, sobre o número de horas que os barões efetivamente trabalhavam e o número dos que, mais do que fazerem investigação e darem aulas, se sentavam no Parlamento ou nos conselhos de administração ou se dedicavam a bem remuneradas consultorias e ao exercício privado da profissão. Adel concordava, o amigo igualmente. Por vezes participavam, referindo pessoas de quem eu nunca ouvira falar. Senti-me marginalizada. O festejo do meu livro já não constituía a sua intenção principal. A minha sogra parecia até ter-se esquecido da surpresa que me anunciara. Sussurrei que me ia afastar por instantes. Adel fez um aceno distraído. Nino continuou a falar com paixão. Tarratano deve ter pensado que me sentia aborrecida e disse solícito, quase no murmúrio: Volte depressa. A sua opinião é muito importante para mim. Não tenho opiniões, respondi com um meio sorriso. Ele sorriu, por sua vez. Uma escritora inventa sempre alguma. Talvez eu não seja uma escritora. Isso é que é. Fui à casa de banho. Nino sempre tivera a capacidade de me mostrar o meu atraso, assim que abria a boca. Tenho de começar a estudar, pensei. Como pude deixar-me chegar a este ponto? É verdade que, se quiser, sou capaz de simular, com palavras, uma certa competência e uma certa paixão. Mas não posso continuar assim. Aprendi muitas coisas que não são essenciais e muito pouco daquilo que é essencial. Depois de o meu caso com Franco terminar, perdi aquela pouca curiosidade pelo mundo que ele me transmitira. E o namoro com Pietro em nada me ajudou. Aquilo que não lhe interessava a ele deixou de me interessar. Como Pietro é diferente do pai, da irmã, da mãe, como é diferente de Nino, sobretudo. Se fosse por ele, nem o meu romance eu teria escrito. Aceitou-o quase com enfado, como uma infração às normas académicas. É possível que esteja a exagerar, que seja só culpa minha. Sou uma rapariga limitada, só consigo concentrar-me numa coisa de cada vez e excluo tudo o resto. Mas agora vou mudar. A seguir a este jantar maçador, levo o Nino comigo. Obrigo-o a passar a noite inteira. Pergunto-lhe que livros devo ler, que filmes devo ver, que música devo ouvir. Dou-lhe o braço e digo: tenho frio. Propósitos confusos, intenções incompletas. Escondi a ansiedade que sentia. Pensei apenas: pode muito bem ser a única oportunidade que temos. Amanhã vou-me embora, não voltarei a vê-lo. Entretanto, olhava-me ao espelho com raiva. Tinha um rosto cansado, pequenas borbulhas no queixo e olheiras roxas a anunciarem a menstruação. Sou feia, baixa, tenho demasiado peito. Devia ter percebido há muito tempo que nunca lhe agradei. Não foi por acaso que preferiu Lila a mim. Mas com que resultado? Até no sexo é defeituosa, disse ele. Fiz mal em fugir ao assunto. Devia ter mostrado curiosidade, tê-lo deixado continuar. Se voltar a falar nisso, serei menos preconceituosa, dir-lhe-ei. Quando é que uma rapariga é defeituosa no sexo? Pergunto-te isto, justificar-me-ei a rir, para que eu própria me corrija, se me parecer necessário. Partindo do princípio de que possa haver correção, sei lá. Lembrei-me com asco daquilo que acontecera com o pai dele na praia dos Maronti. Pensei no amor com Franco, na cama estreita do seu quartinho em Pisa. Nessas situações, teria feito alguma coisa errada que fora notada, mas que por uma questão de tato não me fora apontada? E se naquela mesma noite, suponhamos, fosse para a cama com Nino e voltasse a errar, de modo que ele pensasse, é defeituosa como Lila, e nas minhas costas falasse disso com as suas amigas da pública, quem sabe, se com Maria Rosa? Compenetrei-me de como eram desagradáveis essas palavras. Devia tê-lo repreendido. Desse sexo defeituoso, devia ter-lhe dito, de uma experiência sobre a qual formulas um juízo negativo, nasceu um filho, o pequeno Gennaro, que é muito inteligente. Não é bonito que fales assim. A questão não pode ser reduzida a quem é defeituoso e a quem não tem defeito. Lila arruinou a vida dela por tua causa. Decidi-me. Quando me livrar de Adele e do seu amigo, quando ele me acompanhar ao hotel, voltarei ao assunto e dir-lhe-ei. Saí da casa de banho. Regressei à sala e verifiquei que, durante a minha ausência, a situação se alterara. Assim que me viu, a minha sogra agitou uma mão e disse, alegre, com as faces coradas, finalmente chegou a surpresa. A surpresa era Pietro. Estava sentado ao lado dela. Capítulo 6. O meu noivo pôs-se em pé de imediato e abraçou-me. Nunca lhe contara nada de Nino. Falara de António umas palavras apenas e dissera qualquer coisa sobre a minha relação com Franco, que, aliás, era do conhecimento geral no ambiente estudantil pisano. Mas nunca fizera qualquer alusão a Nino. Era uma história que me fazia mal. Tinha momentos penosos de que me envergonhava. Contá-la significava confessar que amava, desde sempre, uma pessoa como nunca o amaria a ele, e dar-lhe uma ordem, um sentido, implicava falar de Lila, de Ischia, ir talvez ao ponto de admitir que o episódio de sexo com um homem maduro, tal como constava do meu livro, se inspirava numa experiência verdadeira ocorrida nos Maronti, numa decisão minha de rapariga desesperada, que agora, passado tanto tempo, me parecia repugnante. Coisas minhas, ao fim e ao cabo, guardar os meus segredos para mim. Se Pietro soubesse, teria compreendido facilmente a razão do descontentamento com que o estava acolhendo. Voltou a sentar-se à cabeceira da mesa entre a mãe e Nino. Devorou um bife, bebeu vinho, mas olhava para mim inquieto. Notava o meu mau humor. Certamente sentia-se culpado porque não chegara a tempo e perdera um acontecimento importante da minha vida, pois a sua incúria podia ter sido interpretada como um sinal de que não me amava, uma vez que me deixara entregue a estranhos, sem o conforto do seu afeto. Seria difícil dizer-lhe que o meu rosto fechado, o meu mutismo, se explicavam precisamente com o facto de ele não ter continuado ausente até ao fim, de se ter intrometido entre mim e Nino. Este, entre outras coisas, tornava-me cada vez mais infeliz. Estava sentado ao meu lado, mas não me dirigia à palavra. Parecia contente com a chegada de Pietro. Servia-lhe o vinho, oferecia-lhe os seus cigarros, acendia-lhe um e agora sopravam ambos fumo com os lábios apertados. Falavam da viagem de automóvel cansativa de Pisa a Milão, do prazer de conduzir. Reparei em como eram diferentes. Nino, magro, desengonçado, com a voz alta e cordial. Pietro, atarracado, com o extravagante novelo de cabelos emaranhados sobre a testa enorme, as faces volumosas, escrutinhadas pela lâmina de barbear, a voz sempre baixa. Pareceram felizes por se conhecerem, o que era uma coisa anormal em Pietro, sempre metido consigo. Nino puxava por ele. Mostrava um verdadeiro interesse pelos seus estudos. Li não sei onde um artigo em que contrapões o leite e o mel ao vinho e a qualquer forma de embriaguez. Estimulava-o a falar-lhe sobre isso. E o meu noivo, que sobre tais assuntos tinha tendência para geralmente nada dizer, cedia, emendava com bonomia, abria-se. Mas justamente quando Pietro começava a ganhar confiança, Adele interrompeu. Basta de conversas, disse ao filho. E a surpresa para Helena? Olhei-a, hesitante. Havia mais surpresas? Não era suficiente Pietro ter guiado durante horas sem parar para chegar pelo menos a horas do jantar em minha honra? Pensei no meu noivo com curiosidade. Mostrava uma expressão amuada que eu lhe conhecia e que adotava quando as circunstâncias o obrigavam a falar bem de si em público. Anunciou-me, mas quase em surdina, que passara a professor efetivo. Um professor efetivo tão jovem que ia lecionar uma cadeira em Florença. Assim mesmo, por magia, como era habitual nele. Nunca se gabava das suas aptidões. Eu pouco ou nada sabia do apreço em que ele era tido como estudioso. Não me contava a respeito das provas dificílimas a que se submetia. E agora, tomem lá, dava aquela notícia ali com indiferença. Como se a mãe o obrigasse a fazê-lo, como se para ele não significasse nada de importante. No entanto, significava um prestígio notável numa idade jovem. Significava segurança económica, significava sair de Pisa, significava livrar-se de um clima político e cultural que havia meses, não sei porquê, o exasperava. Significava, sobretudo, que no outono, ou no máximo no início do próximo ano, nos casaríamos e eu deixaria Nápoles. Ninguém se referiu a esta última coisa, mas todos nos felicitaram, a Pietro e a mim. O mesmo fez Nino, que logo a seguir olhou para o relógio, pronunciou qualquer frase azeda sobre as carreiras universitárias e exclamou que se sentia desolado, mas tinha de ir-se embora. Levantámo-nos todos. Não sabia o que fazer. Procurei em vão o seu olhar. Senti uma grande dor no peito. Final do serão? Oportunidade perdida. Desejos esgurados. Já na rua esperei que me desse um número de telefone, um endereço. Limitou-se a apertar-me a mão e a desejar-me todo o bem possível. A partir desse instante, pareceu-me que cada movimento seu me excluía de propósito. Em jeito de despedida, fiz-lhe um meio sorriso, agitando a mão no ar, como se impugnasse uma pena. Era uma súplica. Significava, sabes onde moro? Escreve-me, peço-te. Mas ele já me virara às costas.